1804, reduza para 2209. 804, desta via para 2000 pés, QNH 1013. Para 2013, 04. Gono 995, desta via para 4000 pés, do QNH 1013. O 5973 já está estabilizado no ILS. Rio 5973, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 6. 1-1-8-6, bom dia. Bom dia. 1804 autorizado, final ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS, camaré estabilizado, 04. Bom dia, é o Rio 5973, passando externo, baixado travado. 5973, muito bom dia, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso, vento calmo. Acione identificação, desta vez chegada bom, free para nível 050, QNH 1013. Licente, bom 897. ILS, gol 1804. 1804, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 6. 2-6. Gono 995, desça via para 2000 pés, autorizado final. ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Aguardando para calibrar, número 2 para você. Aguardando. 7 dessa via para 4000 pés, o QNH 1013. 3, no solo as 3-5, livra direita, prossegue Alfa Kilo, Pax 3. Ok, livrando direita para o Pax 3, na sua escuta. Boa noite, 04, tem livre pouso na 10, 200 é calmo. Livre pouso, 04. Alô, Salvador, bom dia, 103171. Segundo 607, aciona identificação, dessa via chegada a Monfe para nível 050, QNH1013 e passa a escuta do controle 199.35. Bom dia, está autorizado para Confins 360 ao nível, decola da 10, saída da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta peso Lunomei, prossegue até o destino. 5011 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Está autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, saída da El Leda Bridge. Em Bridge, intercepta Upper Zulu no meia e prossegue até o destino. Aciona 5011 no transponder, 119.35 a frequência do controle. Seja mais correto, chama pro push no 10, tá? Autorizado, chama TAC. Torre Salvador, bom dia, tá 3171. Boa noite, 04, no solo agora às 37, livra à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette 01, boa noite, 04. Tá 3171, cópia? Afirmativo, sente da eco, pronto, pronto para cópia. No 71, autorizado Guarulhos, 300 é o nível, decola da 10, saída da El Leda Eudes, onde intercepta Pesulo 44, prossegue conforme rota. 50 no 7 no transponder, 119.35 é a frequência do controle. Afirmativo, autorizado Guarulhos, nível 300, decolando da 10, da El Leda Eudes. Agora, foi pago a Pesulo 44, né? A gente tem aqui indo por Confins, eu perdoou 2-1 no nosso plano. Só queria confirmar isso com vocês. E o transponder 5027 chamando a posse 119.35. Tá ok, foi feita uma CHG com relação ao plano via Perzulu 2-1. Tá autorizado, a sua saída será agora água transição eletro, ok? Prosseguindo pela Upper Zulu 2-1, outra 3-1-7-1. Esse cotejamento correto, me chama pro push. Chama push, graças. Salvador, gol 1804. Prossiga. Só para deixar registrado, a pista entre a Delta e a Eco, tá muito... uma ondulação muito forte aí, tá? Tá ok, comandante. Muito obrigada. Eu solicito que você puder reportar isso via escrito junto ao infraero, a gente agradece. A notificação eu vou fazer também aqui no meu livro, tá ok? Pode ter certeza, reportarei pro Chimai. Muito obrigada. Pra táxi, chama 121 decimal 1. Para táxi, chama 121, graças. No 71 para push 121 decimal 1. 121 1, outra 3171 para push 1219 ou 1211? 1211. 1211. Tatiano 5, acione identificação dessa via, chegada Bonfi para o nível 060, QNH 1013. Controle, Bono 607. Bono 607, o controle. Eu estava checando a frequência aqui, obrigado. Bono 897, dessa via para 2000 pés. Autorizado final, ILS XY0, reporte estabilizado no localizador. 2 do PS, contado localizador, Bono 897. Bono 607, desça via para 4000 pés, o QNH 03. Via 4000, me diz Bono 607. Bono 995, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. Sente agora estabilizado, Bono 995, vai chamar Torre 196, até daqui a pouco. Até. Bom dia, este é o Bono 995, a meia milha de Simbra com 3 checados. Bono 995, autorizado pouso, pistão no zero, vento 230 graus, 042. Livre o pouso, confirmando vento, gentileza. Bono 995, vento será 230 graus, 042. Sim, graças, livre o pouso, Bono 995. Localizador, Bono 897. Bono 897, chame Torre Salvador em 118 decimal 6. 86. Torre Gol 1897 no localizador. Ah, 18. 897, continua a aproximação, número 2 para pouso. Certo. Então, 3201, ponto de espera, levando a gravação, ponto de espera, 1-0. Então, 3201, ponto de espera, 1-0. Vai, manter a ponto de espera, 3201. Bono 607, deixa eu ver para 2000 pés. E autorizado o sinal ILS, X-Way, pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Gente, via para 2-3, autorizado ILS, que foi para o localizador, vai no 607. 715, deixa eu ver para 4000 pés do QNH 1-0-1-3. 4000-1-0-1-3, 1-7-1-3. Voo 1995 no solo 46, alívio direita, chame solo 121-1. 211, informa 59 cauda na aproximação. Ciente, obrigada. Go. Voo 1897 autorizado pouso, pistão 10, vento 220, grau 0-6. Eu não posso, não vai ser. Bom, 897 foi reportada a aeronave anterior, 5 nós de cauda no final. Gente, grato. Então, 3201 no visual com a aeronave no final, 1-0? Então, 3201 no após o pouso do Boeing 738 da Gol, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o ponto da Gol, da manhã, 3201. Utilizado, Gol 607. Gol 607, chame Torre Salvador em 1-8.6. 8-6, Gol 607, graças. Gol 897 no solo 49, livre direita, semissolo 1-2-1-1. 1-1. O localizador. Gente, sendo para 2000, está autorizado, preparado o log. Confere. 3201 autorizado, decolagem, pistão 1-0, vento 240 graus, 05 nós. Salvador, Gol no 607, bom dia, sinal vai ser gravado. Gol no 607, bom dia, continue a aproximação, o RPC é livre, foi reportado o vento de 5 nós de cauda na final. Gente, Gol no 607. 160, seja autorizado o pouso. Pistão no zero, vento 240, grau 059. Autorizado o pouso, volta 307. Pistão 3201, não decolada 51, no semicontrole 119, decimal 35. 1935. Controle OTAN 3201. OTAN 3201, contato radar, suba para o nível 360, na, autorizado por Leda. 360 Leda. Bono 715, chame Torre de Salvador em 1 no 8 decimal 6. 8-6. Voo no 7, não se encontra na aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Voo no 607, no solo 53, livre direito, chame solo 121, no decimal 1. 121, decimal 1, voo no 607. No 715, autorizado pouso, pistão no zero, vento 240 graus, 069. Pouso autorizado, pistão no zero, pistão no zero. Jetta 3517, acione a identificação, autorizado por Udi Bonf, para interceptar a chegada Bonf, QNH1013, reporte no ponto e deve descer. Ok, está no ponto real, 013, vamos Bonf. 3517, desça para 4000 pés, o QNH1013. 1795, uma sala 56, livre direita, chame solo. 121, décimo 1. Agora 1251. 1251, bom final de semana e até a próxima.